banda. Pra dizer que é de fé, isso é questão de caráter, valorização da mulher. Te mostro nessa rima o que é mina firmeza. Respeita a família, espera em Deus, com certeza. Uma mina pra casar, não expõe a sua vida. É como a carne boa que fica sempre escondida. Não sensualiza foto pra ver quem curte mais. Não tem vergonha de seus pais em suas redes sociais. Fica a dica, viu? Se liga, se quer ser mina pra casar. Falo isso porque sei o valor que tem.